estar rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Graças a Deus. Estamos começando mais um Evangelho do Dia. A minha voz até parece que eu estou cansado, mas eu não estou. Eu estou muito bem, muito saudável. E já estamos aqui nos dedicando novamente ao trabalho e à dedicação voltada para o amor ao Cristo Jesus, não é mesmo? Evangelho de hoje, Mateus 8, do 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Graças a Deus. Isso mesmo, o céu inteiro está rezando por ti. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar. Está aqui o irmão Tobias fazendo o barulho, então, da ventania. Muito bem, irmão Tobias, parabéns. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo? Homens fracos na fé. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, Jesus ensina que devemos sempre manter a fé em todos os momentos e que quando estamos conectados com Deus Pai Todo-Poderoso, podemos dizer ao mar: aquieta-te, e ele acalmar-se-á. Não é assim que diz que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda diz à montanha: sai daí, move-te para lá, e ela vai? Pois bem, eis o nosso Evangelho do dia. O santo do dia é Santo Irineu. Foi um grande bispo e mártir. Celebramos a memória do grande bispo e mártir Santo Irineu, que, pelos seus escritos, tornou-se o mais importante dos escritores. O Frei está com um pouco de gripe, na graça de Deus. O Frei também é uma pessoa humana, não é mesmo? A mudança para a idade, que o Frei já está muito avançada, pode causar um pouco de gripe, mas são coisas temporárias, própria do trabalho, não é mesmo? Então vamos dar continuidade aqui. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Jesus Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão, sendo fiel ao significado do seu próprio nome. Portador da paz, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma, e sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do episcopado de Lyon. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muito dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Este grande bispo morreu mártir na perseguição do imperador Severo. Santo Irineu, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui terminando o nosso Evangelho do dia. Eu sou o Frei Jordano. Hoje é dia 28/6/2016. Acredito que o irmão Tobias está tendo um pouco de dificuldade aí com os estúdios, mas já terminamos de qualquer forma. Graças a Deus. Pronto. Louvado seja.